Panorama Agrícola para 19 de janeiro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, um abraço especial. Estamos abrindo o Panorama Agrícola de 19 de janeiro de 2011, quarta-feira de lua cheia. Se reúnem aos fins de semana para dançar um fandango gaúcho. O ditado de hoje é: as coisas mais importantes na vida não são as coisas. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você confere uma entrevista especial sobre crédito rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós recebemos hoje aqui no estúdio de rádio da EPAGRE o Tabajara Marcondes, engenheiro agrônomo da EPAGRE CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. O assunto da entrevista de hoje é o crédito rural, a partir de dados de um anuário do Banco Central na última década, ano 2000 a 2010. Tabajara, como funciona esse crédito rural? Tem aumentado o número de pessoas que acessam o crédito rural? A partir dos anos 60, houve uma decisão do Estado brasileiro de modernizar a agricultura brasileira, e o crédito rural foi um instrumento fundamental para esse processo de modernização. Então, se iniciou na década de 60 o Sistema Nacional de Crédito Rural, e que teve o seu auge nos anos 70. Em termos assim reais, fazendo uma correção dos valores, o ano de 79 foi o auge da aplicação de recursos do crédito rural no Brasil. E nos anos 80, com a crise do Estado brasileiro, com a crise da dívida externa, esse modelo de financiamento da agricultura teve muitas dificuldades, e que se agravaram muito na década de 90. E a década de 2000, para responder a sua pergunta, ela pode ser caracterizada como uma década de recuperação do crédito rural. Então, a partir do ano 2000, nós temos claramente indicações de uma recuperação substancial no número de contratos e nos valores aplicados na agricultura brasileira e catarinense. Você teria valores sobre número de contratos? Sim, no caso do Brasil, nós tivemos, aqui quando se fala em crédito, nós estamos tratando financiamentos a produtores e cooperativas. Nós tivemos um substancial aumento do número de contratos. Para ter uma ideia, em 2000 nós tínhamos 1,3 milhões de contratos da agricultura brasileira, e em 2009 esse número passou para 2 milhões e meio de contratos. Em termos de valores, nós tínhamos aplicado no ano 2000 13 bilhões de reais, e em 2009 esses valores chegaram a 75 bilhões de reais. Em 2010, os números ainda estão sendo tabulados pelo Banco Central. As primeiras indicações são de uma certa estabilidade ou um pequeno decréscimo em relação aos valores aplicados em 2009. E em Santa Catarina, a situação não é diferente. Nós tivemos 231 mil contratos aplicados em 2009, enquanto que esse número em 2000 eram 158 mil contratos. E em valores, nós tivemos 1,4 bilhões de reais aplicados em 2000, e esse valor atingiu 5 bilhões e meio de reais em 2009. Bem, Tabajara Marcondes, esses números incluem o que o ouvinte está acostumado a ter como PRONAF, não? O Anuário Estatístico do Banco Central faz esses números que eu citei são relacionados ao crédito como um todo, mas é possível fazer uma divisão pelo PRONAF. E aí também é exemplo do que acontece com o crédito rural como um todo. A gente vê que ao longo dos anos o PRONAF também, embora ele tenha uma participação ainda modesta em relação ao volume total, tem havido um crescimento bastante importante em termos de valor financiado via PRONAF, tanto para os produtores brasileiros como um todo, como para os catarinenses. É um instrumento já consolidado, o Programa Nacional de Agricultura Familiar é um instrumento já consolidado de política pública de financiamento para a agricultura, correto? Sim, ele começou como até no início, sofreu muitas críticas, porque ele esteve muito voltado para a região sul do Brasil, mas hoje o Pronaf é consolidado em praticamente todos os estados brasileiros, o que acaba se refletindo nesses números que a gente analisou na síntese anual. Para dar um exemplo disso, enquanto que em 2000 nós tivemos um financiamento de R$1,8 bilhão do Pronaf no Brasil, em 2009 esse valor chegou a R$11 bilhões de reais. E segundo os anúncios feitos pelo governo brasileiro, o objetivo era aplicar R$16 bilhões de reais em 2010, como está sendo executado, ainda a gente não tem os números, mas não é improvável que possa até ultrapassar o valor de 2009. Em Santa Catarina também nós tivemos um comportamento bastante crescente em termos de volume. Em 2000, nós aplicamos no Pronaf no estado, tanto o Pronaf da agrícola quanto a pecuária, R$291 milhões de reais. E em 2009, esse valor chegou a R$1,48 bilhões de reais, o que é uma expansão bastante importante. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Tabajara Marcondes, da EPAGRE, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. Me parece que pelos dados que você está colocando, Tabajara, há crédito para financiar a agricultura. Como o agricultor consegue acessá-lo? E qual o papel da EPAGRE nesses mecanismos? Na realidade, obviamente que ainda tem aspectos para serem aprimorados na política de crédito rural, mas ao longo dos anos tem sido evidenciado que os mecanismos adotados pelo governo, conversando obviamente com as entidades representativas dos agricultores, de flexibilizar a política do crédito rural, tem dado muitos resultados e certamente hoje, mesmo com alguns óbvios como a gente colocou, o nível de dificuldade dos agricultores acessarem o crédito rural, tanto em Santa Catarina como no Brasil, são bem menores do que já foram. Em relação especificamente à EPAGRE, os volumes aplicados pelo Pronaf, onde a EPAGRE tem um papel bastante importante na viabilização desses recursos, mostram que a EPAGRE tem dado, junto com os outros parceiros, obviamente, que executam a política do Pronaf, um resultado muito interessante, porque Santa Catarina, apesar de estar vendo um crescimento do Pronaf no Brasil como um todo, continua sendo, se destacando como o estado onde é mais tomado o crédito do Pronaf no Brasil. Para se ter uma ideia, os números de 2009 mostram que Santa Catarina só ficou abaixo em termos de número de contratos e de valor aplicado ao Rio Grande do Sul e a Minas Gerais, que tem um contingente de agricultores muito maior do que o do nosso estado e, consequentemente, é natural que tenha valores e número de contratos maiores do que os nossos. Então, a gente reputa boa parte dessa viabilidade do crédito rural como um todo e do Pronaf em particular para a agricultura do estado como uma atuação de vários organismos, entre eles a EPAGRE, que tem sido uma importante intermediadora da viabilização do crédito rural para os agricultores catarinenses. Perfeito. Nós agradecemos então a Tabajara Marcondes falando aqui no Panorama Agrícola sobre crédito rural. Alguma informação assim para finalizar relevante que você gostaria de destacar, Tabajara? Um aspecto que tem chamado a atenção é um pouco isso que eu já frisei, de um interesse bastante importante, tanto do MDA, que é o ministério que executa a política voltada para a agricultura familiar, do Banco do Brasil, da EPAGRE, das federações de agricultores, de trabalhadores na agricultura, de outras entidades representativas dos agricultores, no sentido de reduzir esses óbices para o crédito rural. E eu tenho a clara sensação de que no médio prazo e até curto prazo, em alguns aspectos, boa parte dessa política vai ser ainda mais flexibilizada e a dificuldade para os produtores naquilo que depender do crédito para alavancar suas atividades vão ser substancialmente reduzidas. E em relação a isso, inclusive, a sensação que a gente tem é que as dificuldades para a agricultura do estado, se é que vão persistir e é provável que persistam, vão estar muito menos relacionados à política de crédito rural e mais relacionados a aspectos mercadológicos, de inserção competitiva, nos aspectos internacionais, mas eu acho que as políticas públicas nesses aspectos têm sido bastante aprimoradas e eu acho que isso tem a ver muito com o que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos, que esse maior controle social das políticas públicas no Brasil, através dos conselhos estaduais, conselhos federais, que tem ajudado muito ao governo a reavaliar e rebalizar suas políticas públicas. Bem, estamos encerrando o Panorama Agrícola de hoje e agradecendo mais uma vez ao Tabajara Marcondes, da Ipagre Cepa, engenheiro agrônomo, falando aqui sobre o censo agropecuário no dia de ontem e sobre o crédito rural no dia de hoje. Obrigado, Tabajara, pelas suas informações. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.